boca seca eu sei lá. Quanto fazer amor pra mim assim não dá, porque parece que nem sou mais eu. Ai coração, ai coração. Diz-me lá se és meu. Hey! Amor é meu.

Seja o tempo a curar, que já não... en harmonie. La FM en couleur. En couleur. Que no es culpa mía que te critique. Yo solo hago música. salpica, perdón que te salpique. No vuelvas a mi casa, cero rencor, bebé. Yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué es lo que te pasó. Estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio. Vas acelerado, dale despacio. Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también. Fotos por donde me ven, aquí me siento en rehén. Por mí todo bien, yo te desocupo mañana. Y si quieres traértela a ella, que venga también. Tiene nombre de persona buena. Claramente no es como suena. Ela controla tudo, mas eu amo essa mulher. Sou um prisioneiro, não estou a aguentar. Vai ser esta noite que tudo vai mudar. Quando sair do trabalho, vou beber para esquecer. Cansado, chego em casa e são perguntas sem fim. Ela é tão ciumenta, mas nunca tem razão. Tudo o que eu faço precisa explicação. Quando sair do trabalho, vou beber para esquecer. de mim que fazes junto a mim se tudo está perdido, amor? Que mais me podes dar se nada tens a dar que a marca de uma nova dor? Loucura reviver, inútil se querer o amor que não se tem. Eu sinto que estou sem ninguém. Que pensas tu que eu sou? Se julgas que ainda vou pedir que não me deixes mais. Não tenho que pedir, não sei o que pedir, se tudo o que desejo é paz. Que culpa tenho eu? Se tu quiseste assim, então te queres tu de mim? Se até o pranto que chorei se foi por ti, não sei. Então te queres tu de mim? Se até o pranto que chorei se foi por ti, não sei. C'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. Quem me dera que tu fosses o

Eu sou mais um português que um dia foi a chorar, com a esperança de um dia regressar. Deixei minha terra à procura de algo melhor. Deixei a minha gente a quem eu tinha muito amor. Deixei meus irmãos a chorar a minha partida. Deixei o meu pai e também minha mãe querida. Deixei o meu quarto e tantas recordações. Deixei a minha amada e muitas outras paixões. Agora peço a Deus para um dia regressar à minha linda terra, minha querida mãe beijar. Eu sou mais um português que um dia teve de emigrar, fui para terras distantes trabalhar. Eu sou mais um português que um dia foi a chorar, com a esperança de um dia regressar. Deixei o meu pai e também minha mãe querida. Deixei o meu quarto e tantas recordações. Deixei a minha amada e muitas outras paixões. Agora peço a Deus para um dia regressar à minha linda terra, minha querida mãe beijar. Eu sou mais um português que um dia teve de emigrar.

sigues por mí. Siento mucho la espera, pero vale la pena cuando te esté besando. De la manera que te mueves así, yo te lo juro, me voy a derretir. Tú sabes que soy buena, por más que yo te esquive, me sigues deseando. Tú me confundes, no sé qué hacer. Yo lo que quiero es pasarla bien. Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer. Si es sorpresa, yo seguiré contigo aquí como un perro fiel. Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer. Tengo que enloquecer. Yo no pido nada extraordinario, solo un hombre de verdad que se tire por mi alba. Que cambie las bombillas hasta que me lave el carro. Quiero un tipo atento y cariñoso, pero que no sea muy celoso. Que en la calle esté un príncipe, pero que en mi cama sea salvaje y peligroso. Puedes pedir lo que quieras de mí, yo haría lo que fuera para ti. Siento mucho la espera, pero vale la pena cuando te esté besando. Yo estoy seguro que te llamo a ti, yo te lo juro, no te haré. Nena, por más que tú me esquives, te sigo deseando. Tú me confundes, no sé qué hacer. Yo lo que quiero es pasarla bien. Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer. Si eso pasa, yo seguiré contigo aquí como un perro fiel. Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer. Tengo que sí. Aquí estás. Ya no puedes detenerte. ¿Dónde vas? Si estoy loco por tenerte. Hey, ven conmigo pra festa a noite inteira. Grita bem alto e diz o tá vivo. Quem vai beber comigo a noite inteira? Levanta o braço e grita tá vivo. Andaia, bebida em rabo de saia, onde tenho mais tu. Dentro um golo de cerveja e cachaça, eu pago e bebo de graça, sendo assim eu também estou. Se tem sono, hoje eu sou dono do mundo, sozinho nem um segundo, podem crer que eu lá estou. Se tem sono, hoje eu sou dono do mundo, sozinho nem um segundo, é pra lá que eu também vou. Comigo pra festa a noite inteira, grita bem alto e diz eu também vou. Quem vai beber comigo a noite inteira, levanta o braço e grita eu também vou. Quem vem comigo pra festa a noite inteira, grita bem alto e diz eu também vou. Quem vai beber comigo a noite inteira, levanta o braço e grita eu também vou. Baila de cowboy, camisa e calça rajada, é assim que sempre foi. Entra no bairro, prontinho para ter esquema, com a loira ou a morena, se elas me chamam eu vou. Sigo sem sono, hoje eu sou dono do mundo, sozinho nem um segundo, podem crer que eu lá estou. Sigo sem sono, hoje eu sou dono do mundo, sozinho nem um segundo, é para lá que eu também vou. Pra festa a noite inteira, grita bem alto e diz eu também vou. Quem vai beber comigo a noite inteira, levanta o braço e grita eu também vou. Quem vem comigo pra festa a noite inteira, grita bem alto e diz eu também vou. Quem vai beber comigo a noite inteira, levanta o braço e grita eu também vou. Yeah.

amanhã nascerá uma flor. Ainda que a esperança da luz seja escassa, a chuva que molha e passa vai trazer numa gota amor. Também eu estou à espera da luz. Deixo-me aqui onde a sombra se preciso perder para depois ganhar, e mesmo sem ver acreditar, é a vida que segue e não espera para a gente. Cada momento, meu destino da vida é maior. Também eu vou em busca da luz. Saio daqui onde a sombra se luz. Se ganhar, e mesmo sem ver acreditar, é a vida que segue e não espera pela gente. Cada passo que dermos em frente, caminhando sem medo de errar, e creio que a noite sempre se tornará dia. Le 02 38 43 48 00. Au son d'une guitare, escrevi o meu destino. Eu não tinha mais nada que o sonho de menino. O sonho era pequeno, tão grande para mim. Mas Deus ouviu e deu-me a vida que eu escolhi. Sou um cantor de sonhos, a vida quis assim. E hoje o mesmo de sempre está aqui, com a mesma voz. agradeço tudo que por mim já passou. Do eterno vagabundo ao homem que hoje sou. Das emoções vividas, das mãos desilusões, são tudo que me inspira nas canções.

festa, basta dar-lhes um miminho, ficam tão bem-vindos sempre atrás de nós. Ai, basta, basta, falar os dedos. Ai, basta, basta. Ai, basta, basta. Ai, basta, basta. Dançar com eles, ai, eles ficam loucos, loucos de paixão. festa, vem te divertir. Vamos dar um show, é sempre a ti. É só entrar no balanço, no ritmo dos tambores. Não te vou dar descanso, vou ser o teu condutor. Mãos para cima, mexe a cintura, dança comigo, dança comigo. Mãos para cima, minha doçura, dança comigo, dança comigo. Mãos para cima. Mais que a vida, eu que choro quando vens e me perco quando partes, por saber que cá não moras. Mesmo tendo em mim morada, eu não vou falar demais, vou despir de minha dor. E então que Deus te pague o silêncio que me deste, nas mentiras que rezaste, só a ti te perdeste. E então que Deus te pague o silêncio que me deste, das mentiras que rezaste, só a ti te perdeste. Ah. Quero-te muito mais que ao sol, quero-te muito mais que à vida. Eu que choro quando vens e me perco quando partes, por saber que cá não moras. Mesmo tendo em mim morada, eu não vou falar demais, vou despir de minha dor. E então que Deus te pague o silêncio que me deste, nas mentiras que rezaste, só a ti te perdeste. E então que Deus te pague o silêncio que me deste, nas mentiras que rezaste, só a ti te perdeste. Que Deus te pague o silêncio que me deste, nas mentiras que rezaste, só a ti te perdeste. E então que Deus te pague o silêncio que me deste, nas mentiras que rezaste, só a ti te perdeste. Pague o silêncio que me deste, nas mentiras que rezaste, só a ti te perdeste. Acordo bem cedo, o elétrico está a chegar. Castanha já paira no ar.